plano para os próximos minutos é olhar para o plano estratégico anterior e um pouquinho ver o que tu já falou em termos do ciclo dos planos estratégicos que fizemos mais ou menos cada 5 anos. Isto foi a visão a última que o Kito mencionou foi em 2007, onde fizemos uns, acho que, mudanças grandes aí no nosso programa. Mas cada ano o DW fez uma revisão daquela plano estratégico numa maneira continuosa. Olhamos para as coisas que foram cumpridas naquele ano e normalmente saíram do listo e novas coisas entraram. Mas isto foi feito numa altura, o plano de 2007, com a previsão das eleições em 2008, e pensamos que foi realmente uma nova fase do fim do período pós-guerra e uma visão para aquela nova fase do governança local, etc, etc. Eu acho que hoje em dia é o momento também para refletir se o plano estratégico que fizemos já há 5 ou 6 anos atrás ainda é válido. E por causa disso estamos realmente olhar para uma reflexão mais profunda e uma consideração. Vamos convidar o João Neves a liderar. Depois disso, uma reflexão sobre as mudanças no contexto. Mas antes de fazer isso, será importante de olhar em mais pormenor do o que foi feito e o que foi atingido recentemente. E o que vou projetar aqui é o plano que fizemos em janeiro este ano. É um produto da afinação do plano de 2007 e 2008, 2000, etc, etc, cada ano que quando fizemos esta afinação. Mas acho que será importante olhar para o que ainda está pendente do que era o plano anterior. Uma outra coisa que o Figas, acho que com razão, pede foi uma avaliação se a nossa missão ainda está válida. Eu acho que devemos também considerar isso. Isso é o antigo missão. Pode continuar, ser renovado, afinado ou pode ser mudado. Eu acho que isto é a oportunidade cada destes grandes ciclos do planeamento que fazemos estamos fazendo 5 anos, para olhar para a mesma missão. Isto, uma coisa que eu quero chamar a atenção dos colegas é nunca utilizamos esta frase filantrópica. Sempre a diferença entre uma organização que não está a criar lucros e uma organização filantrópica há uma grande diferença. O conceito do lucro é a distribuição do capital acumulado pela empresa ou pela instituição entre os sócios. Isto é, para mim, a definição fundamental da organização não lucrativa. Mas não é realmente o mesmo do que uma organização filantrópica. Mas eu acho que podemos considerar isso. Mas ainda aquele aspecto de olhar para a redução da pobreza está à base do do nosso missão anterior. E os sectores que mencionamos, abrigo, podemos dizer habitação, melhoramento dos sentimentos humanos, abastecimento de água, saneamento, saúde pública, desenvolvimento de empresarial, migração e desastres. Algumas destas ideias parece que transitaram dos projetos até o período do conflito. Mas eu acho que devemos olhar para isto e parece que afinar. A estratégia do DW em termos do reforço as capacidades das comunidades e organizações de base para atacar os seus problemas locais é também é fundamental para a estratégia anterior da organização e parece que ainda está válida. Sempre queremos aproveitar este quadro de oportunidades e desafios, mas é importante de ver isso claramente em termos dos fortes e fraquezas. São fatores que nós podemos controlar, são fatores internos. E os oportunidades, desafios, ameaças são externos da organização. Nós podemos aproveitar estes fatores, mas não temos realmente um grande controle sobre as causas destas coisas. Podemos reagir, adaptar para este ambiente externo. Isto é o resultado do SWOT que fizemos em janeiro, acho que foi dia 4 de janeiro, foi os primeiros dias do ano, e é uma boa altura de refletir. Eu acho que uns destes fatores são refletidos nos SWOTs dos sectores, mas este SWOT foi feito sobre a instituição de uma maneira global. Claro, aspectos fortes são o facto de a organização está estável, tem uma vida aqui em Angola há muitos anos. As parcerias com as instituições do Estado, também os privados, o facto que temos elaborado uma boa base em pesquisa, uma grande experiência adquirida, o facto que estamos a aproveitar a advocacia para promover a missão da organização, ganhamos uma certa confiança, além do observação do adérito que somos vistos como inimigos do Estado. Eu não sei se isto não, é verdade. Não, eu sei. Estou a brincar, já. De facto, somos uma organização dinâmica, temos muitos espaços para debates, temos, eu acho que a primeira sessão aqui, quando o Sérgio perguntou quantos anos cada um dos nossos tivemos com a organização, é uma indicação de uma capacidade um pouquinho mais permanente na organização. Como o Quito mencionou, a visão e a prática do empreendimentos sociais. Fraquezas, pontualidade nos relatórios. Uma coisa que eu quero dizer que desde a entrada do Jeanette na organização, isto é, não é tão mal do que historicamente no DW. Divulgação dos conhecimentos é o desafio que o Santinho mencionou, não publicamos suficientemente. Conflitos em termos da administração da organização, quando temos sedes em várias províncias, acho que pessoalmente eu acho que ainda temos este problema. A comunicação interna, a dependência sobre o financiamento externo, o que tu mencionou, que ainda temos uma grau de dependência de 80%. A redução da capacidade de recursos humanos, fraca promoção do DW fora da organização. Isto foi a visão em geral. Eu acho que parece que podemos refletir no fim do ano se ainda temos os mesmos desafios. Oportunidades. Oportunidades de trabalhar como governo. Aumento dos sectores na água por causa da água para todos, etc. O crescimento rápido da população de Luanda está a criar oportunidades em termos de procura dos nossos, parece que, serviços nesta área do urbanismo. Combate à pobreza, requalificação dos MSECs, etc, etc. Uns colegas já mencionaram as universidades, há mais e mais universidades, mais estudantes, aumento do orçamento do Estado este ano é uma indicação que parece que há fundos disponíveis, mas os desafios, claramente estamos muito preocupados com a redução dos financiamentos externos, acesso dos investimentos mesmo do Estado, o facto que o o quadro legal das ONGs ainda não está tão claro no país. O fecho do espaço do mídia foi observado, não está tão aberto do que anos anteriores. A falta de centralização financeira dentro os municípios no nível do Estado. Este famoso atraso dos processos autárquicos, a qualidade do ensino nas universidades e desafios em termos dos recrutamento dos quadros. O que eu quero fazer é distribuir uns fichas para cada membro da equipe. Principalmente estes são para os colegas envolvidos nos projetos. Tivemos um plano estratégico dos 12 pontos. Eu não vou ler todos os pontos agora, vamos olhar para os pontos 3 em 3 em 3. E eu quero pedir a cada pessoa fazer a sua autoavaliação do cumprimento da organização, se atingimos ou não cumprir com a meta que foi estabelecida no início do ano. E se pode também indicar a evidência ou como a razão para a sua opinião. A minha ideia foi de deixar 5 minutos para as pessoas preencher, mas nós podemos fazer isso juntos, hein? Mas eu vou pedir cada pessoa fazer a sua avaliação, hein? A primeira, de alargar a nosso trabalho de pesquisa e mudanças climáticas, para reforçar a nossa parceria, a nossa colaboração com o Ministério do Ambiente e o Instituto Hidrológico. Não, eu não vou abrir para debate, eu acho que eu quero capturar as suas opiniões. Se as pessoas podem colocar um X ou cruz ou qualquer coisa e fazer a sua avaliação. O segundo ponto, desenvolver uma relação mais forte com a gabinete técnico de requalificação do este Getux ou Getux, yeah. O gabinete de requalificação de Kazenga Sambitanga. No fim de influenciar a sua estratégia mais participativa nos seus planos de desenvolvimento urbano. As pessoas podem pôr as suas opiniões na ficha. A terceira, desenvolver relações de colaboração com as várias universidades angolanas na área de desenvolvimento urbano e meio ambiente. Estas são todas coisas que o DW e numa group mais ou menos um pouco não tão ampla, mas identificou com o plano estratégico para este ano. Ok. As questões seguintes. Consolidar a nossa parceria existente com o WaterAid nas áreas do mapeamento, monitoria e treinamento do pessoal. O Kupi falou sobre e várias pessoas falou em termos da aquisição dos mais ferramentas do monitoria. Isto foi o objetivo desta colaboração. Ponto 5, atualização do website de DW e aproveitamento dos mídias sociais. Ponto 6, explorar mais oportunidades de DW para ganhar estatuto de uma organização de utilidade pública. Posso passar? Aproveitar mais e engajar, animar mais os quadros dos estagiários que trabalharam conosco. Ponto 8, reforçar as relações com o MAT. Ponto 9, reforçar as relações no setor de água. Hein? Não está mais DNA, mas voltou para DNA. Os governos provinciais nas províncias onde está, mas isto está mais focado sobre o setor de água. Alguém tem um comando do ar-condicionado aqui? De manhã estava super. Estamos aquecendo. Aí atrás de manhã estava muito frio, agora está super quente. Então, é o almoço. É o almoço, está. Tem um sol. Não, estamos atrás Ok, ponto 10, atualizar ou reforçar as políticas de reforço de capacidades dos recursos humanos. Isto é um fator interno na organização. Ponto 11, produzir um manual para reforço de capacidades de administrações municipais. Eu acho que isto é em termos do... Está referido do sector das terras, principalmente, e de água. Isto, yeah, são os dois sectores onde tivemos uma previsão de reforçar capacidades das administrações. E a última ponto, introduzir uma política dos prazos dos relatórios rigorosamente respeitado. Não, isto de facto é é o conteúdo da minha apresentação. Eu não sei se o Sérgio temos tempo de voltar. Sérgio, yeah, okay. Parece que o seu Sérgio não está cá, não esperamos voltar. Temos tempo. Eu acho que algumas destas questões são mais importantes para para discutir. A minha sugestão é que olhamos para aquelas questões que são externas, não internas, hein? E eu acho que tivemos uma série dos METs relacionados com parcerias com as instituições do governo. E neste ponto, até o fim de tarde, eu acho que vamos falar muito mais sobre este aspecto do engajamento com as estruturas do governo. Eu quero ouvir realmente as opiniões sobre este ponto 2, sobre relações com as instituições mais no nível do Luanda. Eu queria fazer um reparo. O resto dos fez um reparo, depois do João fez uma pergunta em relação a influenciar ou influência a advocacia. Então, vou dizer que ultimamente tenho ouvido outras organizações e instituições não utilizar a mesma linguagem, mas estavam a falar da mesma coisa. É que vejo cada vez mais que as pessoas investem em relacionamento com os técnicos, em termos institucionais, e vão trabalhando, e a advocacia é para que os chefes aceitem aquilo que já é feito com os técnicos. Então, isto é só uma contribuição. Quer dizer, isso, de uma ou de outra maneira, tem sido um desafio, porque é uma forma também de adiar o problema. Acho que nós, às vezes, estamos a adiar o problema. O que é que se passa? É que o ambiente de trabalho com a alta estrutura no Estado é complicado, é difícil. Mas nós, como estamos nos projetos e queremos produzir os resultados, às vezes vamos a este nível que as coisas estão fáceis e produzimos os nossos resultados. Mas esses resultados depois encontram embaraços para serem reconhecidos, aceitos, porque o nível que trabalhou connosco não é o nível que vai tomar decisões. Quem deve tomar decisões às vezes está distante do que foi feito. Esse tem sido um grande problema e nós temos que mudar isto. Temos que trabalhar ao nível também de quem decide. O Willy e André, eu acho que dentro destas 12 questões, há pelo menos 3 que são de facto o mesmo meta. Hein? Engajamento, isto em termos de truques, é relacionado com o programa de governação urbana. A parceria com o Ministério do Urbanismo, do Ambiente, era o mesmo objetivo com aquele outro ministério e questões relacionadas com a influência do DENAS, etc., são relacionadas com, mas de água, e são de facto o mesmo, é uma estratégia única distribuída por sectores. E eu acho que esperamos ouvir também o Willy, a sua observação do que fizemos, o que atingimos até agora no seu programa em termos de criar uma relação e mas também influenciar as políticas, hein, das instituições. Não, eu acho que com o Getrux criou-se uma boa relação, acho eu. Mesmo com o coordenador dos encontros que tivemos, ele sempre mostrou-se aberto em colaborar com a DW e usar alguns espaços que nós temos a nível dos municípios. Tivemos alguns encontros, inclusive criamos alguns em que eles vieram lá e participaram. Acho que precisamos de continuar a promover mais os tais encontros para que eles possam, de facto aparecer, porque nesse momento eles eu sinto apenas que existe um certo, de novo, um certo agastamento dos truques pelo facto de estar a haver uma interferência das atividades deles por parte de um certo gabinete invisível. Porque há coisas que eles acham que não está muito claro. Isso cria de facto uma grande confusão. É o tal debate que sempre existe entre o que é que um técnico acha que é necessário e o que é que um político acha que deve ser feito. Então, há essa frustração. Off the record, quando eu falo com alguns deles, eles falam assim, meio peito aberto, que há uma certa frustração. Mas com o gabinete em si, eu acho que mas eu acho que em termos de criação de uma relação, como o Cupi disse, que fizemos muito, mas conseguimos de mudar alguma coisa em termos do maneira que as coisas estão executadas, ou em termos de mudanças nas políticas públicas? Isto é outra questão. Não, senhora, é muito difícil ver, para além dos pronunciamentos, até que ponto essa mudança se pode... Falando aqui entre nós, assim, de uma forma mais honesta, eu sei, porém, que em alguns encontros que nós mantivemos com eles, em que eles falavam sobre o tipo de residências, por exemplo, que eles pensavam em erguer para a Kazenga e para a Sambizan, em que alguns dos nossos parceiros disseram a eles que eu não vou pisar a minha kizaka no segundo andar, que eu quero comer kizaka e eu preciso de colocar um pinão lá para eu pisar, que eles me deram num prédio. E é incrível a receptividade que isso deve, em que eles admitiram que, de facto, essas não seriam as casas prioritárias. Agora queremos ver que tipo de casas eles estão a erguer. Sei que já existem algumas feitas nas antenas do casenho, eu ainda não tive tempo de ir lá ver, mas... E não só. Por outro lado, também ficou ponto assente, e as populações bateram-se muito nesse ponto, que eles não queriam ser removidos do bairro. E também ficou acordado que ninguém vai ser removido, exceto se não haver mesmo hipótese. Uma coisa que eu acho que... também tem um ponto. Yeah. Ok. Pois, é só para fazer um acréscimo. Relativamente a esse engajamento com essas instituições, penso que um desafio que temos nesse relacionamento é o facto de nós não termos na relação protocolos estabelecidos de bacia, de onde é que nós vamos, por exemplo, apoiar ou partilhar experiências, porque fica tudo numa relação tipo informal, camaradas, ou com pessoas ou com indivíduos, não é uma relação institucional. Isso depois não vincula ninguém, porque é uma pessoa que tem boa vontade naquele momento e depois já não há nada. Pois, poder ver que mudanças ou impacto estamos a provocar é difícil, porque aí nós não temos um protocolo estabelecido, não temos uma parceria com pontos específicos de onde vai ser a nossa contribuição, por exemplo, nesse processo que eles estão a levar a cabo. Este é um, mas o outro ponto também, e aqui eu acho que podemos refletir, é alguns encontros que tivemos nos dias que estivemos a trabalhar na questão da gays, estivemos a refletir isso. Era a questão de ver que, em que pontos ou em que engajamentos a DW vai entrar e em que engajamentos os nossos parceiros vão entrar. Porque algumas vezes têm sido nossos parceiros, as barreiras são maiores. Ora, porque não têm ainda capacidade, não têm muita confiança com os parceiros, e então há muitas barreiras para conseguirmos provocar esse impacto. Eu acho que em algumas situações devíamos ser nós, eu sei que a estratégia da organização às vezes é não atuar diretamente, mas via os nossos parceiros, mas devíamos definir estrategicamente em que situações nós temos que diretamente atuar com os nossos técnicos. Ou seja, talvez só para ajudar a clarificação, uma das coisas que noto muitas das vezes, isso é muito generalizado para os atores da sociedade civil. Por um lado, há toda essa pressão de agora já não estamos mais, já não estamos de livre service, queremos influenciar políticas e, na verdade, tendemos muito a realçar isso. Mas depois, quando na prática, que resultados acontecem, isto fica muito difícil. Primeiro dizer que influenciamos e às vezes até tendemos a apresentar como resultados da advocacia coisas que não são. Então vou me fazer três perguntas que talvez pode ser, merecer a nossa coisa. A primeira questão é, o fato, será que nós, e o, por exemplo, trabalhamos no mesmo setor, vamos por segurança alimentar, ou as questões habitacionais, no caso, onde quer que seja, será que nós e o nosso parceiro, a instituição pública, com quem me dá, tenho boa relação, consideramos os mesmos problemas, partimos do mesmo princípio? Porque se calhar a primeira etapa ainda é, pá, pelo menos que ele perceba ou tenha o mesmo entendimento daquilo que eu tenho como problema. Ou seja, temos que dar qualidade àquilo que nós chamamos as boas relações. O facto de ele reconhecer, opa, pô, vocês têm muita experiência, vocês sabem, significa que ele vai colocar aquilo na agenda pública? É ele a pessoa com poder para fazer isto? Eu acho que, às vezes, no setor, temos um certo pudor de nos colocarmos essa pergunta. Resultado, quando está a implementar, nos perguntamos, pô, por que que você não tem dado-se bem comigo, não está a implementar como combinamos, ou na altura de implementar ele vai por outras vias? O mais fácil é dizer, não, como são corruptos, há interesses, há alguém que está acima dele, mas provavelmente não, nunca acabamos por fazer a nossa análise interna, saber que capacidade e reais nós temos para influenciar. Esta é um pouco a sensação que eu tenho. Ô Figas, eu acho que há uma dimensão que devíamos também incluir nesta análise, que é o ambiente político que existe no país é de muito pouca tolerância para a autonomia. Mesmo as pessoas dentro do Estado e do Partido, a pessoa que é vista como alguém que pode, em determinado momento, dizer que está em desacordo, isso é muito mal visto. E nós não devemos ter ido longe. As ONGs, apesar de nós fazermos muita autocensura e fazermos o máximo possível para não sermos vistos como discordantes, somos vistos como indivíduos que às vezes podem discordar. Então isso cria uma... Acho que cria essa atitude, mesmo quando influenciamos, as pessoas não gostam de dizer que foram influenciadas. Vão sempre dizer, claro, eu tive esta ideia e esses gajos aí são os gajos que não são de confiança. Então, eu acho que isto não é alterável, está fora do nosso controle poder alterar isto, esta cultura, porque é a cultura do poder que existe. E eu até depois, na sua intervenção, deu alguns exemplos, né? Que pronto, começaram pelo DW, etc. E ele disse que hoje quem está a seguir? São entidades, mas não querem assim tanto. Quem tem a iniciativa, por exemplo, foi a DW. Mas para mas nós, quem... que ele faz mal, hein? Eu acho que nós esperamos só observar o que aconteceu, hein? Então, sei todas as conversas que, pronto, se calhar nós não temos a presença no que está acontecendo, mas eles tiveram como iniciativa, a DW começou e eles atacaram e estão a desenvolver. Posso só para concluir, que muitas vezes, por exemplo, quando se avalia em questões sociais ou de atitude, o nível de influência de um projeto, às vezes não é tão importante que o projeto consiga dizer, não, quem influenciou isso fui eu. É mais se há um alinhamento, se as mudanças foram na mesma direção daquilo que se está a defender, mesmo que o professor não possa dizer que... Porque as mudanças que está havendo na sociedade angolana, que são evidentes, eu acho que alguém dizer não, por exemplo, o líder dizer não, nós é que conseguimos isso, ou as ONGs dizer não, nós é que conseguimos isso, ou alguém dentro do MPL dizer não, nós cá dentro é que conseguimos isso, não é tão relevante. O mais relevante é saber se está a defender na direção em que se está a mover, independente de qual é a proporção de influência que cada um tem. Sim, estou de acordo, mas eu acho que nos momentos como isto é importante articular, ou pelo menos capturar o que influenciamos, o que fizemos bem, ou os investimentos que fizemos em termos de influência que não ganhou nada, hein? Mas eu acho que aquelas observações do Adélito foram úteis. Posso reforçar o que eu quero dizer? é meio que nós podemos dizer aquilo que nós estávamos a defender acabou por ser implementado. Mais do que dizermos, eles fizeram porque nós defendemos. Há tantos a influenciar que é um pouco difícil de alguém dizer que... no fundo é aquilo que costuma dizer, é se estamos do lado bom da história ou não, mais do que fomos nós a liderar. É difícil realmente criar uma relação, articular uma relação de causa e que nós é que fizemos aquilo. Mas é útil para nós de analisar este mérito. Eu só quero fazer um par da seguinte questão. Falamos de que todos os setores falem da fraqueza institucional e das debilidades, mas isto é um desafio, mas também é uma oportunidade. E do ponto de vista, eu tenho feito algumas avaliações de projetos e uma das questões que noto regularmente que as ONGs que estão a intervir, o maior problema quando se analisa friamente, o maior problema é que o pessoal da ONG não tem um nível suficiente para ter um valor acrescentado para o parceiro do Estado. Quer dizer, trabalhar ou não trabalhar com ele não vai mudar muita coisa. Então, eu acho que isto é uma das coisas que, no meu ver, mudou muito nos últimos anos. Que a capacidade, bem ou mal, seja nas administrações, seja nas direções provinciais, melhorou bastante. Então, você como ONG, quando vem com o seu produto, se não tem competências, além daquilo que eles têm, então eles preferem contratar um consultor qualquer. Santino. Não vale a pena pensarmos que no Estado até hoje eles estão mal, estão fracos. Isto é verdade. Eu tenho estado há um ano e meio a trabalhar no Estado. E de facto, embora o Estado é rotulado como é, mas a gente encontra pessoas bastante contentes, bastante capazes de fazer muita coisa. E que vem de fora às vezes também. É um discurso retórico. O João Domingos falou de um diálogo sobre as coisas não funcionam provavelmente por não haver um acordo escrito. Bom, eu penso que nesses quase 20 e tal anos de ONGs e conversas com a influência de política, provavelmente não conheço casos de ONGs que tenham conseguido esses acordos de parceria as instituições do governo. Nós lutamos com a EPAL décadas, conseguimos, e acho que muitas outras organizações enfrentam este problema. Eu penso que provavelmente este não é o elemento chave. Eu iria mais para aquilo que o Figas disse. É uma satisfação ao nosso ego de ver se as coisas feitas correram na direção que a gente andou a puxar. Porque, de outro jeito, e depois, por incrível que pareça, o nosso Estado, o nosso governo é mesmo forte. Quando a gente compara a sua estrutura, a sua capacidade financeira, comparado com muitos Estados americanos, o nosso é mesmo forte, não podemos subestimar. Tem pessoas, tem estrutura, tem... E então, não é fácil nós mexermos com aquela estrutura está tão instalado e realizado. Ok, João Domingos, e logo vou pedir o Sérgio ainda para tomar a resposta. Não é exatamente uma resposta mas eu tomei como exemplo um trabalho que fiz no Caserna com Figas, a proposta do perfil do Caserna. Porque eu acho que a decisão política de quem está à frente, quando ele outorga, assina, exemplo, que vocês podem fazer esse trabalho no local X, na hora X, o nosso pessoal é este, e estabelece-se que tarefas cada um pode desempenhar nesse trabalho, o trabalho anda melhor e também é um compromisso maior de cada parte. Talvez a questão do protocolo aqui no poderia não ser entendido de uma forma muito genérica, com coisas mais complexas, mas com essas coisas que muitas vezes o próprio dador solicita. Ok, você fez um trabalho com ele, alguma coisa escrita que demonstra que não, ele concordou, queria isto e vocês estabeleceram tarefas de ambas as partes. Então, um pouco mais nesse sentido, talvez nesse nível de relacionamento, não sei, talvez nas outras estruturas pode ser um pouco mais complexo, mas um pouco nessa perspectiva. Ok, obrigado. Desculpe. Oh, André, porque não chegamos. Na verdade, não queria deixar de passar o mesmo mais na fonte. Exatamente. A experiência que tivemos em tentar cumprir com essas metas que a gente havia traçado é que, primeiro, relativamente à instituição, ao Instituto do COFVID, houve uma abertura muito grande. Houve uma abertura grande e acho que muita vontade mesmo também de colaborar e criar uma parceria forte. Mas claro, a reação do ponto que o Santino acabou de explicar é que, dado o momento que começamos a insistir em uma aborda, as coisas vieram de careta e ficamos um bocadito aí. Então é um ponto que eu gostaria de ainda reforçar mais, que a gente possa pensar em melhor forma de abordar questões como essas, quando lidamos com essas instituições. Com o Ministério do Ambiente, quase a mesma coisa. A minha percepção de todos os encontros que tivemos e as conversas de volta dos programas que eu queria tratar com eles é que, do lado político, percebemos o que o Alerto estava tentando dizer, porque vamos nos fazer entender o que é que a gente pode fazer que seja de benefício político mútuo, mas principalmente, iniciando conosco, o que é que a gente pode beneficiar disso politicamente. E no segundo lugar, tecnicamente, como o Cuba havia já dito, nós também já temos alguns conhecimentos técnicos. Então, o que é que tem que a gente não tem, que podem nos oferecer, que sirva de incentivo para esta parceria? Então, acho que é essa pressão que eu tenho que mandar daquilo que a gente tem que fazer. Ok, obrigado.